Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, 7 horas e 6 minutos, começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. Para você que tá ligado aqui nos 98.3, ligado também pelos aplicativos da Rádio Que É Demais e também pelo liderfm.com.br. Lembrando que você pode sempre participar do Raimundinho na Líder pelo Facebook e também pelo nosso Instagram, tá bom? Pode deixar a sua dica, comentário e aproveitar para poder assistir os vídeos ao vivo aqui que a gente está sempre transmitindo no estúdio da Líder FM. Também pelo WhatsApp, tá bom? 98136-2140. 98136-2140. Para você poder deixar aí a sua sugestão e participar junto com a gente. Lembrando também que você pode ouvir o Raimundinho na Líder FM, além do liderfm.com.br, pelo site e também pelo podcast. Toda segunda-feira já a gente já posta para você o programa, os programas anteriores. E lembrando que de segunda a sexta nós temos aí por dentro das principais novidades do turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundinho, sempre por volta das 7:30 da manhã no programa Líder Notícias. Começando esse Raimundinho de sabadão, 13 de agosto. Bom dia, Michele Montemor. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcelo, Ricardo, Josiel, ouvinte. Tudo bem? Tudo jóia. Marcelão, muito bom dia. Bom dia a todos do Raimundinho. Bom dia, ouvintes. E vamos lá. É isso aí. Mais um sabadão. Grande Josiel, bom dia pra você. Bom dia, Milton. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo, Michele. Você que tá aí no, nos dando o privilégio da audiência mais uma vez. Muito bem. Ricardo Cirilo Pulaquiri, que ficou nervoso com o jogo da seleção brasileira ontem, feminina. Na realidade, eu não fiquei nervoso, não. Na realidade, eu dormi. Dormiu. Todo mundo aqui. Marcelo também dormiu. É mais empolgante assistir o Madruga Sport TV do que o jogo do Brasil. Nossa, então, mas aterrou o pênalti, mas acabou classificando a seleção brasileira. É, tá vendo? É assim, a menininha já arriscou o nome do Neymar. É. Já arriscou o nome da Marta. Já. Eu não sei, já arriscou o nome do Lula. Agora vai colocar. Já arriscou o nome da Dilma. O negócio é que não pode perder. Perdeu. Errou, dançou. Errou, dançou. Tá certo então. Bom dia a todos. O pessoal tá muito exigente, né? Bom, 7 horas e 8 minutos. Vamos então com os destaques do programa de hoje. Isso, pra começar, a gente vai falar sobre a Chevrolet, que apresentou o novo Onix. E a gente vai contar pra você o que mudou no carro que é o mais vendido do Brasil. Bom, também via WhatsApp entrevistamos o jornalista rio-pretense Rodolfo Nobre, voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, para saber um pouco mais sobre essa experiência ímpar de fazer parte do maior evento esportivo do mundo. Ele trocou uma ideia com a gente. Tem também aqui, Hamilton, poucas pessoas sabem, na verdade, mas existe uma lei para que todo bar e toda lanchonete ou restaurante tenha cardápio em braille, que acho que ninguém sabe. Eu, para mim, também é uma grande novidade. E essa, aliás, as cidades brasileiras, em especial a nossa, será que ela é preparada para proporcionar momentos de lazer para os portadores de deficiência visual? Então, para a gente falar sobre isso, nós vamos receber aqui hoje no estúdio o presidente do Instituto dos Cegos de Rio Preto, Romiro Pedro da Silva, e a monitora de informática lá da entidade, a Juliane Neves. Então, esse é um destaque bacana, uma novidade que... É interessante isso. O que mais, chefe? Bom, já tivemos aqui o nosso amigo que... Samuel Moretti, que largou tudo, montou numa Kombi. E hoje, e são outras pessoas que têm aventuras também muito loucas, hoje a gente vai trazer pai e filha que trocou a festa de 15 anos por uma aventura turística em torno do Brasil. E eles vão estar presentes aqui nos nossos estúdios daqui a pouquinho. E hoje, verdade, tem prêmios também. Só uma correçãozinha, eles viajaram à América do Sul. América do Sul, tá vendo? E hoje levaram temos... flechada, levaram, tomaram chimarrão, comeram churrasco argentino. Porquinho da Índia no Peru. Um belo de um presente, né? É, um belo... Tomaram tite amorada. Comeram lhama. Bom, e hoje para você que vai participar, inclusive pelo WhatsApp também, anotou o WhatsApp 981362140, temos prêmios, não é isso, Michele? É isso aí, vamos presentear um ouvinte com o kit da Euromotors, tem um Moleskine, chaveiro e uma carteira bem legal. Para ganhar, tem que responder a pergunta: qual carro a Suzuki vai lançar este ano no Brasil? É fácil responder, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre essa novidade da marca aqui no programa. Você tem que prestar atenção e responder pelo WhatsApp da Líder, 981-36-2140. E que rola, é 981-36-2140. É, mais fácil. Ó, lembrando também que você vai ficar por dentro de um resumão aí das principais notícias da semana, muitas dicas para você viajar, comer e dirigir, além de música, é claro, né? Pra gente começar, vamos já trazer a nossa primeira música desta manhã para você que tá acompanhando a programação Líder, 7:11. Bom dia! Amém. Líder FM. Ofício, profissão, relação, trampo, chefe, patrão, emprego profissional, função, utilidade do povo, produção sem salário, estágio, estagiário, humana, força do trabalho, esforço, labuta, diário, ordenado. Essa maçante rotina que amassa a massa todo dia, todos por um e nenhum por todos, a massa que rua da rua. Amém. A todos os homens, amém. Posição, posto, situação, lida, luta, lotação, moléstia do homem do carvão, ao porteiro do prédio, seu Sebastião. Trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, corre, corre todo dia, o prêmio é sexta-feira. Yo. Trabalho, aprendendo o que a vida ensina, nosso foco, nossa sina, obstinado na corrida, na lida que se inicia, o oprimido e o opressor, o chicote foi camuflado, o escravo é trabalhador, universo em degradação, pra nós predestinação, enquanto os capitão do mato usa mente de repressão, benefício, meu ofício, toca nos coração, a mensagem alivia o karma pra quem volta nos busão, sentimentos são combustão, nosso sonho não é tão distante, os meus tão na mochila, pois cansei de ver na estante, muita luz pra nós, eu digo amém pra quem trabalha, a fé é o combustível que me leva pra batalha. Trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, corre, corre todo dia, o prêmio é sexta-feira. Trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, corre, corre todo dia, o prêmio é sexta-feira. Trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, trabalhador, trabalhadeira, trabalheira, corre, corre todo dia, o prêmio é sexta-feira. Trabalhador, passei pra dar um cheiro. Na brisa, mas no vizinho perdido, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio, passei pra dar um cheiro. Na brisa, mas no vizinho perdido, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas o vestido fresquinho, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas o vestido fresquinho, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Sofia, e a Luísa só queria saber de se eu molhar. Pra quê? E eu que o Zé, ai o Zé, vou deixar pra lá. Ai o Zé, passei pra dar um cheiro na Luísa, mas o vestido do Brasil, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas o vestido do Brasil, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas Luísa do Brasil, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas Luísa do Brasil, e aproveitei pra dar um sar. Até porque eu não tava com frio. Até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mas Luísa do Brasil, e aproveitei pra dar um sar. Até porque não, Luísa 23, salto 15, 63, Luísa 22, beijou com a Luísa. Salto 15, eu dei a 3, Luísa 22, beijou com arroz. Ô Luísa, esse ventador de pé, nenê que tem a mulher, eu. Na Líder 7 e 19. Muito bom dia pra você. Vocês acabaram de escutar Luiz do Brasil, Lineker, de Araraquara, e antes, Amém, Bamba Brother, uma banda aqui de Rio Preto. Bacana, hein? E, Hamilton, agora vamos falar de carro? Vamos lá, tem novidades aí da Chevrolet, né? É, a Chevrolet apresentou o novo Onix. E pra descobrir o que o carro mais vendido do país traz de diferente, Raimondinho conversou com dirigentes da montadora norte-americana no Brasil. Confira aí na reportagem da Michelle Montemor. A Chevrolet lançou a linha 2017 do veículo mais vendido no Brasil, o Onix. Além de mudanças no design, o hatch compacto foi atualizado e agora segue a atual linguagem global da marca. Ganhou novo visual, novos motores e equipamentos que antes só estavam disponíveis nos modelos de luxo, como o OnStar. Herman Manke, diretor de marketing da Chevrolet, explica quais são as novidades que chegam com essa nova versão. O novo Chevrolet Onix chega repleto de novidades. Traz um design à frente do seu tempo, um interior muito mais sofisticado, mudanças mecânicas relevantes ao consumidor. Um dos grandes destaques é o multimídia MyLink de nova geração. Ele permite, por exemplo, projetar os diversos aplicativos do seu smartphone no touchscreen do carro. Dá para saber, por exemplo, a condição de trânsito em tempo real e optar por uma rota menos congestionada. Outra função muito legal do carro é que ele lê as mensagens de WhatsApp para o motorista. Felipe disse, ok, já estou indo. O Chevrolet Onix é hoje o carro mais vendido do Brasil. Porque é um carro acessível, porque é um carro com baixo custo de manutenção, porque é um produto concebido para a geração de consumidores conectados. Foram muitas mudanças também no visual do carro, tanto no interior quanto na área externa. A gerente de design da marca, Gabriela Bellini, fala mais sobre essas diferenças no novo Onix. Basta observar o novo Onix para perceber o quanto o design dele mudou. O capô ficou mais inclinado, os faróis e a grade estão mais alongadas, como os modelos globais da marca Chevrolet. Um filete de LED no farol dá aquele charme ao conjunto. Um trabalho muito forte também foi feito no interior do Onix. Os bancos ficaram mais anatômicos e ganharam revestimento premium, com tecido de alto relevo, similar aos modelos de luxo da marca. O encosto de braço e puxadores estão mais ergonômicos, integrados ao desenho do painel. Outra novidade é o para-choque, com linhas que reforçam a robustez do carro. As mudanças também seguem na traseira do veículo. Da lanterna para baixo, tudo é novo. O novo Onix ganhou ainda o sensor de estacionamento, um acessório muito valorizado pelo consumidor. Foram desenvolvidas também novas rodas. Elas são de 15 polegadas, com superfície usinada. A nova geração de motores 1.0 e 1.4, a transmissão de 6 marchas, pneus verdes e novos conjuntos de suspensão e de freios compõem o sistema Eco. Agora, a redução no consumo de combustível chega a 18% nessa versão. Com o motor 1.4 Eco, por exemplo, o Onix roda com 1 litro de gasolina, 14,9 km na estrada e 12,5 km na cidade. Com etanol, os números são 10,2 km por litro na estrada e 8,6 km por litro na cidade. Quando abastecido com etanol, gera 106 cavalos de potência. E com gasolina no tanque, desenvolve 98 cavalos de potência. O diretor de engenharia de produto da GM, Emerson Fischler, explica mais sobre a eficiência do Onix. Ele é nota A em eficiência energética pelo Inmetro e ganhou o selo verde do Compete. Isso certifica que o novo Onix é agora um dos modelos mais econômicos do mercado. Ele ganha ainda pneus verdes, com menor resistência à rolagem, freios e rolamentos de baixo atrito e transmissão de 6 marchas. Para oferecer mais conforto a bordo, o novo Onix ele inova ao trazer a direção elétrica de série em todas as versões. A suspensão ela foi recalibrada para filtrar melhor as imperfeições do piso e trazer mais estabilidade em altas velocidades. Agora vamos falar sobre tecnologia e conectividade. A linha 2017 do Onix tem direção elétrica OnStar, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, sensor de estacionamento, faróis com LED e até monitoramento da pressão dos pneus, além de outros itens. O OnStar é item de série desde a versão LT 1.0, de entrada. Quem conta mais sobre ele é Samuel Russell, diretor de OnStar da GM. Conectando a assistência OnStar. Através do OnStar, o usuário comanda diversas funções do carro por meio de um aplicativo. Pelo aplicativo, é possível saber até a pressão dos pneus. Um pneu bem calibrado traz conforto, segurança e economia. Deixou o carro no estacionamento e esqueceu de travar as portas? Feche pelo celular. O novo Chevrolet Onix é comercializado inicialmente nas versões LT e LTZ. E custa a partir de R$ 44.890 na versão Joy, podendo chegar a R$ 59.790. A versão aventureira do compacto, o Onix Active, tem preço inicial de R$ 57.190 e pode chegar a R$ 64.540 na configuração completa, com câmbio automático. Michele Montemor para o Raimundinho na Líder. 7h25. Uma consideração aí que é interessante é que o carro globalizado, a versão mundial, chega no Brasil bem antes do que chegava antigamente. Então, às vezes você comprava uma versão que já estava aqui na nossa terrinha, aí chegava o modelo mundial, aí a desvalorização era muito grande. Então hoje a gente já está aí no cenário mundial e já com uma versão da mundial do Onix, né, Michele? Só uma colocação, o OnStar existe na GM, nos carros norte-americanos da GM, o OnStar já existe há mais de 10 anos, né? Há 20 anos. Há 20 anos, está chegando para a gente agora, né? Mas enfim... Importante, mas importante, de fato esse tempo tá diminuindo. É, exatamente, e é isso que o Marcelo falou, e os carros da Chevrolet estão cada vez mais tecnológicos, né? Graças a essa globalização mesmo. E outra importante aqui é o consumo, né? Você vê aí, na estrada ele chega a 15... quilômetros quase. Isso, por causa dos novos motores, o pneu verde, né? Tudo isso contribui para. Já tem informação de que vai ter esses carros para test drive, o pessoal que tiver interessado, o pessoal da GM chegou a passar para você, Michele? Ah, é só procurar uma concessionária, né? Da Chevrolet e fazer o test drive. Já está à venda esse novo Onix e o Prisma, né? Eles já estão à venda. Então, com relação ao consumo, Ricardo, é muito por conta do avanço tecnológico. Porque, assim, a tecnologia embarcada, o OnStar, o ponto cego no retrovisor, essas coisas que garantem segurança, enfim, não fica só nisso. A tecnologia também acaba avançando para os motores e relação de câmbio, e aí o carro fica mais econômico. Então... inclusive as versões turbo de alguns veículos da mesma linha são muito mais econômicos do que uma versão aspirada, né? Os motores hoje, por exemplo, tem muito carro aí que abandonou o motor 2.0 e está trabalhando com o motor 1.4, né? E o carro continua com a mesma potência. Acho que mais. O lance do Golf. O Golf 1.4 ele tem mais cavalo do que o 1.6. Saiu 2.0, sim, né? Aí ficou 1.6, se eu não me engano, com 120 cavalos, e o 1.4, 150 cavalos. Isso, a tecnologia está deixando os motores menores e mais eficientes. E né? Mais leves, né? Menores, mais leves. E importante, mais econômico. Opa! Tá certo. Bom, lembrando... Pois não, pode falar. Vamos continuar falando de carro no próximo bloco. Exatamente, fica ligado aí. Lembrando que tem prêmios para você participar pelo Raimundinho na Líder. Lembre-se sempre, hein? WhatsApp para você anotar aí: 98136-2140. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Estamos de volta por aqui, muito bom dia pra você que tá ligado aqui na rádio, que é demais, pessoal que tá trabalhando aí, curtindo a programação. Sábado é o Dia Internacional da Faxina, você que já acordou cedinho e tá aí também fazendo aquela limpeza total na sua house. Pois não, Michele? Vamos continuar falando sobre carros. O novo Ford Focus RS chega ao mercado europeu nesse segundo semestre, com a promessa de ser tão rápido quanto o Porsche 911 Carreira de transmissão manual. De acordo com a montadora norte-americana, o esportivo faz de 0 a 100 em 4,5 segundos, só 0,1 segundo mais lento que o clássico modelo alemão. Aí essa agilidade é atribuída ao kit esportivo, que aumenta para 375 cavalos a potência do motor 2.3 EcoBoost, 25 cavalos a mais que a versão anterior. O novo Ford Focus RS está em pré-venda na Europa, por algo em torno de R$ 171 mil. Mas, por enquanto, a montadora, infelizmente, não tem planos para vendê-lo aqui no Brasil. Vamos ficar com gostinho de quer mais. Ainda bem que, infelizmente, senão eu ia ter que gastar meus reais, então, né? Então, hein? Eu ia ter que trocar meu Fusca Azul, botar à venda, né? Mas já que não vai chegar, vou continuar com o meu Fusca Azul, né? Não, e nem vai precisar mexer naquele imóvel lá em Paris, né? Não, tem lá... Já, o meu 13º já gastei tudinho agora com esse carro aí. Nossa, e a Mitsubishi? Também a Mitsubishi. E a Mitsubishi, aliado aos meus companheiros do Raimundinho, me colocaram aqui pra me falar uns nomes aqui, assim, que eu não... E o meu chefe Ricardo do Cirilo. Então a Mitsubishi começa a vender agora em outubro a nova geração da picape L200 Triton. É isso? Ó. Tem aquela palminha aí? Disponível em 3 versões, aí que vem. All New L200 Triton Sport é produzida na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, em Goiás. Ela é equipada com motor 2.4 turbo diesel em alumínio e 190 cavalos de potência. A All New L200 Triton também traz um visual mais moderno, tanto por fora quanto por dentro. E para conhecer essa quinta geração da L200 Triton, é só acessar o site. Qual o site mesmo, Marcelo? www.novaL200triton.com.br. Ah, acessa lá, preenche um cadastro e a concessionária mais próxima vai entrar em contato para agendar um test drive. Aí, Ricardo, você não quer fazer um test drive da Mitsubishi L200? Essa picape é muito legal. É, falando nessa picape, nós ganhamos o Rally Mitsubishi com ela, né? Com a L200 Triton. Raimundinho tem 3 troféus do Rally Mitsubishi e todos a bordo da L200 Triton. Tá vendo? É, eu, na categoria de picapes aí, eu realmente sou apaixonado, realmente gosto muito. E sempre que surge uma novidade no mercado, eu procuro conhecer. Até para quando for fazer um upgrade aí com a minha, já ter mais ou menos uma referência do que o mercado está apresentando. Recentemente teve o lançamento da nova Ford lá da Ranger. Sim. Né? Agora está tendo já o lançamento. Teve a Hilux a semana passada, lá em Atibaia. Hilux Flex, isso. Que a gente já falou aqui. E agora a Triton também já vem com novidade aí. Tá para surgir, não sei se já apareceu no mercado, a da Nissan. Que tá para vir, tá, um modelo que está sendo muito esperado, porque é uma picape que é muito resistente e com baixo custo de manutenção. Então, a gente tem que realmente, toda vez que for trocar de veículo, tem que estar antenado que o mercado está trazendo de novidade para a gente acabar fazendo a escolha certa. As opções são várias, né? Em cada você escolhe um segmento e aí tem um leque de opções e tem que estudar bastante, né? Para não comprar errado. Se você ouvinte quiser ficar sempre escutando o Raimundinho das 7 às 9, você vai ter sempre essas informações. Porque senão você vai ter que depois perder um mês fazendo o curso, porque é tanto modelo e tanta tecnologia você não vai conseguir decidir e acaba, às vezes, por uma falta de informação, não fazendo a escolha certa. Eu tenho, e você tem que, todas as picapes são de excelente qualidade, oferecem inúmeros recursos, mas cada família tem e cada necessidade tem uma particularidade diferente. Então, tem gente que tem caminhonete e não usa caminhonete na fazenda. Então, tem gente que usa caminhonete só na estrada. Sim. Em Paris não se usa caminhonete, porque as ruas é muito estreita. Entendeu? Então, essa consciência que a pessoa, quando for adquirir uma caminhonete, eu acredito que tem que ter. Às vezes ele vai lá, acha a caminhonete, o design bonito, só que não serve para a utilidade dele. Né? Às vezes ou porque a caçamba é um pouco menor ou porque a caçamba é um pouco estreita. Isso. Então tem várias, várias particularidades de uma para outra aí. Isso, na hora que você for procurar um veículo, é isso que você tem que avaliar. Qual o uso que você vai fazer desse veículo, né? Exatamente. Se você quer um carro mais econômico, mais espaçoso, mais tecnológico, né? E se você quiser um carro para colocar ele na estrada de terra, sobe até parede, cara. É um 4x4 off-road e a Triton é uma boa opção para isso. Mas eu tenho um tio meu que tinha um Fusquinha que faz a mesma coisa, cara. Sobe parede também? Na fazenda, mas aí Fusquinha coisa... 74, não tem nada não, viu, chefe? Passava aí, por tudo. Aí é coisa de piloto bom. Ó, lembrando que essa nova Triton aí, o garoto propaganda dela, quem foi um dos primeiros a adquirir essa versão foi o Gabriel Medina, cara. Oh, então, do surf. Uma reportagem muito bacana e ele com ela, as pranchas em cima, muito bacana. Com então, certeza, com certeza não tem praia, não tem praia que ele não desvirgine com essa caminhonete. Então, ouvinte que em vez de ficar correndo atrás e com cheio de dúvidas, experimenta um, experimenta outro, só ficar ligadinha no Raimundinho, que a gente faz esse trabalho todo aí pra você, de simplificar o seu trabalho. Você vai experimentar. Ah, não, esse negócio você vai experimentar antes de casar, experimentar um. Depois também. Antes é melhor. Ah, depois casar. Antes é melhor. Depois que casou, não adianta querer experimentar, que aí dá rolo. E antes é melhor que você não pode reclamar do preço depois, porque o combinado não é caro, não é isso? Tá certo. Tá? Então fica de ouvidinhos em pé, e também tem o site liderfm.com.br, que você perdeu os programas anteriores. Pode entrar lá e ouvir no nosso podcast e no raimundinho.com.br. É isso, não é isso, né, Marcelo? Isso aí. É, e no Raimundinho a gente experimenta e conta pra você como é que foi. Muito bem. E o que mais? Então, a gente tem falado bastante aqui, Hamilton, sobre carros elétricos, né? Sim, sim. E olha só como o Brasil tá avançando nisso. A BMW e a Ipiranga firmaram parceria para instalação de pontos de recarga e de veículos elétricos e híbridos em postos de combustíveis da distribuidora. O primeiro ponto de recarga começou a funcionar nessa semana em um posto da Avenida das Américas, em São Paulo. Tá? Até o final deste ano, serão instalados 50 pontos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras 4 capitais. A recarga é gratuita para proprietários de carros elétricos e híbridos da marca alemã, que planeja parar de produzir carros com motor a combustão em 10 anos. Bom, isso faz parte da estratégia, né, da BMW, né? Porque, afinal de contas, não adianta parar de construir, né, de fabricar motor a combustão se o país não estiver preparado para os carros elétricos, né? E é uma ótima pedida isso, né? O meio ambiente agradece, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre uma lei que todo mundo reclamou muito, que foi a do farol baixo durante o dia. É, isso aí eu já tinha falado, é mais uma forma, assim, de o governo, como não quer aumentar imposto, ele cria algumas leis que, às vezes, por falta de hábito, não por não querer usar, é falta de hábito, e também por algumas circunstâncias, alguns motoristas e alguns condutores esquecem de acender o farol, né, quando eles estão nas rodovias, né? Então, no primeiro mês, a obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia, a Polícia Federal aplicou 124.180 multas. Se você calcular que o valor de cada multa hoje, R$ 85,13, o valor arrecadado passa de 10,5 milhões, quer dizer, uma boa quantia para os cofres do governo. Mas teve uma notícia boa aí, Ricardo. Então vamos continuar. Estou falando dos números. E lembrando que vai ter um aumento ainda. Sim. Mas a gente vai, no decorrer da matéria aqui, eu vou estar explicando isso. 10 milhões só no primeiro mês, né, chefe? 10 milhões no primeiro mês. Os estados com mais flagrantes foram Goiás, Minas Gerais e Paraná. Por outro lado, o número de colisões frontais em pista simples caiu 36%. Como você falou, Michele, teve o lado bom. Eu não vejo isso como lado bom, eu sempre vejo as coisas pelo lado crítico. Se tem colisão frontal, é porque as nossas rodovias federais não são duplicadas, porque o dinheiro já foi disponibilizado, o dinheiro desapareceu, o recurso sumiu e não duplicaram. A gente tem um exemplo na nossa região, que tem uma BR-153 aqui, que não é duplicado, e o dinheiro já foi mandado, o projeto já foi aprovado. Eu concordo com você sobre as rodovias, Ricardo, mas se a gente dirigir daqui a Badibacite, por exemplo, o que a gente vai ver de motorista fazendo barbeiragem na rodovia? Mas, né? Eu acho que a gente colocar a culpa só a rodovia que mata. Não é a rodovia que mata. Se você seguir a lei, se você dirigir de forma correta e respeitar o outro motorista, sabe, a gente consegue ter um trânsito melhor. Não, mas é assim, Michele, vamos estender, porque essa polêmica é interessante em relação à dirigibilidade, né? O que acontece? Hoje, os carros com muita tecnologia é importante, ajuda o condutor, mas também aumenta a distração. Então, a gente vai conviver com isso cada vez mais. A tecnologia não pode levar o motorista a abrir mão da prudência. Então, né? É diferente quando você fala, os carros americanos têm essa tecnologia aí há 20 anos, né, Marcelo? Sim. E, de repente, você vê que lá as estradas onde você anda são diferentes. A cultura de dirigir é diferente. As condições de dirigir são muito diferentes das nossas. Então, a gente acaba criando subterfúgios aqui para as pessoas tentarem não cometerem algum tipo de acidente, né, por uma deficiência governamental. Estrada é um direito, a gente paga IPVA, sabe? A gente, esse dinheiro que deveria ser usado nas nossas estradas, nas nossas ruas, a gente pega a nossa cidade, daqui a pouco a gente vai ter que usar detector de buraco na nossa cidade. Aí você vai falar, ó, agora os carros em Rio Preto tem que andar com detector de buraco. Detector de não buraco, porque buraco vai. Aí você vai fundir a marcha. E os buracos são tão sacanas, porque os buraquinhos são sacanas. Eles ficam aonde? Aonde tem sombra, que aí você não enxerga. Né, nos lugares que é a maior faixa de rodagem. Mas por quê? Não, vamos botar agora os carros em Rio Preto vai ter detector de buraco. É a mesma coisa que eu vejo na rodovia. Então, e a gente ainda vê gente que bebe e dirige, gente que não usa cinto. Mas a gente já está num processo avançado do quê? De punir essas pessoas. Antigamente existia o problema do cara dirigir, existia a lei e o cara não era punido. Aí, primeiro não tinha lei, aí tem a lei. Agora, aí tem a lei e o cara não era punido. Sim. Porque não tinha fiscalização. Agora tem a lei, tem a fiscalização e o camarada está sendo punido. Então está diminuindo. Mas recentemente a gente teve um episódio lá do Paraná, né, Josiel? Interior do Paraná, um acidente envolvendo acho que 6 veículos, teve 9 pessoas que morreram no acidente. Mas se você vê a situação dos carros. Eu acho que nem farol aceso, nem farol apagado ia resolver ali, foi um outro problema. É porque assim, de um lado tem a educação do trânsito, que cada um tem que ter a sua, aqui mesmo em Rio Preto a gente fica sempre falando negócio de seta, não sei o que e tal, que ninguém dá seta. Mas por outro lado também, tudo isso, por exemplo, foram 10 milhões, né, chefe, arrecadados. Esses 10 milhões, então, deveria ser usado em relação ao trânsito. Vamos tampar os buracos, vamos fazer alguma coisa. Aí sim, são duas partes. Uma parte a gente tem que ter a nossa educação no trânsito e a outra parte o governo tem que fazer também o lado dele. Eu acho que esses números que eles passam, viu, Michele, assim, claro que existe uma boa parte deles diminuíram porque o pessoal está andando com o farol aceso, mas boa parte também é para justificar a atitude de colocar uma lei para acender o semáforo e aumentar a arrecadação do governo. Eu acho que, assim, vai usar esses 10 milhões de multa para duplicar as rodovias? Isso. Vai? Dizem, se alguém falar pra mim que vai, bom, aí eu concordo. É porque a gente tem um negócio assim, né? Aquela vez obrigou todo mundo a comprar aquele kit de primeiro socorro. Aí depois. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio foi o mais campeão de todos, né? Enfim. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o farol baixo ajuda os motoristas a identificar outros veículos em direção contrária na rodovia. Então, tem o seu lado bom também. Eu vou também fazer mais uma consideração, a gente que viaja muito. Às vezes você tem a noite, que os faróis a gente usa, normalmente usava à noite. Você vê um cara na tua frente, a rodovia é tão perigosa, que você não sabe se o cara tá vindo no sentido contrário, aí quando você chega perto, você vê que ele tá na faixa dele. Além de ser a faixa de mão dupla, né, é muito estreita. Você pega uma rodovia como essa BR, a Rodovia da Morte, a gente vê que quando passa aqueles caminhões gigantescos, parece que ele está invadindo nossa faixa. Tá? Eu acho que assim, a lei é válida, tem que ser feita, mas eu acho um exagero. Mas já que foi feito, vamos cumprir. E que o recurso, tá, das pessoas que está sendo arrecadado com as multas, seja aplicado na melhoria das estradas. Aí, porque assim, entrou a lei, mas o motorista, por distração ou por falta de hábito, não tem quantidade de placa orientando o cara, acenda os faróis durante o dia. É a mesma história do radar. Quando tem o radar na rodovia para controlar o limite de velocidade, tem que ter a placa avisando que tem um radar. E aqui na nossa cidade, voltando à nossa cidade, eles ficam colocando o radar móvel escondidinho atrás da árvore para quê? É para inibir o cara a dirigir ou é para arrecadar? Então, eles alegam que é para que você, para que os motoristas andem na velocidade que a cidade determinou. Se é 60, ande a 60, se é 40, anda a 40. Mas enfim, o radar escondido de fato, né? Tem essa pegada de indústria da multa. Né? Porque os caras são contratados, né? Mas você há de convir que essa indústria só existe porque a gente alimenta ela, né, cara? É só ter prudência que acaba com tudo isso. É só a gente dirigir com respeito ao próximo. O trânsito é uma atividade coletiva. A gente precisa, sabe, trânsito depende de amar o próximo. Muito bem. Oh, eu vou mandar um abraço para Caroline Maza, que está ouvindo a gente, mandou uma mensagem aí pelo WhatsApp. Muito bem, 7h48. Agora vamos ouvir música, enquanto a gente... Daqui a pouquinho já temos os nossos entrevistados aqui, para você que está acompanhando. Pois enquanto não. A gente ouve música, a gente vai debatendo aqui. É, não, multa, que o negócio pegar, aqui tá pegando fogo, tá pegando hein? Fogo. Fica ligado. Inclusive, você pode dar a sua opinião, tá? Manda pelo WhatsApp aí, ó, 98136-2140. Líder é demais. Sin saber que toda la noche pasé tratando de ahogar los dolores de muerte. Cuando me equivoqué, me quedé frío llorando de pie. Y es que agarré esta enfermedad que no perdona y espera la muerte. Y despierta la luna y me llena de soledad. Y despierta la esta condena sin final. Hoy yo quiero perderme. Esta vida no es para mí. Reencarnaré como peso serpiente. Tocar el horizonte, vamos a darle un poco de movimiento a este bote remando. contra la corriente, llevando esta palabra a los cinco continentes. Suelten anclas, alcen velas, giren el timón, el espíritu sopla fuerte, aprovechemos el embrión. Porque si no aparece lo vamos a buscar, porque si lo buscamos lo vamos a encontrar. Porque si no aparece lo vamos a buscar, porque si lo buscamos lo vamos a encontrar. Naufragando sin haber dejado puesto, naufragando con ganas de navegar, naufragando sin haber dejado puesto, naufragando con ganas de navegar. Go, go, go your boat. No voy a morir sin tocar el horizonte. Go, go, go your boat. Vamos a darle un poco de movimiento a este bote. Go, go, go your boat. No voy a morir sin tocar el horizonte. Go, go, go your boat. Vamos a darle un poco de movimiento. Golpeando, arrimando, inventando el bote, remando la hoy, remando y remando un futuro mejor. Push it out, don't pressure, push it out, living a life, coming around you. Yeah. Open up your mind and rocking your boat, yeah. This is the reggae, Buenos Aires. Na Líder, faltando 5 minutos agora para as 8. Raimundinho na Líder, rapaziada, curtindo aqui. É, vamos falar Radio Roots ou Rádio Roots? Rádio Roots. Rádio Roots. Naufragando. Rádio Naufragando. Roots. E entendeu? Anterior, Wilson. La Luna, Butumbaba. Muito ambas bem. Argentinas. Exatamente. Estou muito triste hoje com você, um tanto quanto decepcionado com a sua pessoa, porque hoje você não colocou Frank Zappas na programação Líder, certo? Ah, meu sócio. Isso não se repita mais, por favor. Meu sócio pediu um dia de folga, Milton. Ele falou, ah, sabadão, todo sabadão de manhã me cansa, cara. Bom, agora é o seguinte, pra você que está acompanhando a programação Líder, anota o WhatsApp aí, 98136-2140. 98136-2140 e preste atenção no que Michele Montemor vai falar nesse momento. A Suzuki do Japão divulgou uma nota anunciando a chegada da nova geração do Vitara ao Brasil. A fabricante, no entanto, não revelou ainda a data de início das vendas. O SUV foi lançado no mercado em 1988. Desde então, foram mais de 2 milhões e 900 mil unidades comercializadas em 193 países. O novo Vitara já é vendido em 116 países. Com a chegada da nova versão ao Brasil, a marca espera aumentar a sua participação de mercado por aqui. Além do Vitara, a Suzuki comercializa o S-Cross, o Gran Vitara, o Swift Sport e o Jeep Jimny. O Jimny, aliás, ele... nós vamos ter um rally o ano que vem. Isso foi contado em primeira mão pelo o Dreyson Martins, né? Dreyson Martins da Rally Motors. Ele contou pra gente que o ano que vem vai ter uma etapa do Rally Jimny. Muito bem. Aqui em Rio Preto. E no próximo bloco a gente vai receber o presidente do Instituto dos Cegos de Rio Preto, Romiro Pedro da Silva, e a monitora de informática da entidade, Juliane Neves. Eles dois, inclusive, já estão aqui no estúdio com a gente. Eles vão falar um pouco sobre a lei que obriga os estabelecimentos a terem cardápio em braille e também sobre a inclusão. Afinal, todos têm direito a lazer, não é mesmo? E será que a nossa cidade é capaz de proporcionar isso aos portadores de necessidades especiais? Muito bem. Antes, porém, entretanto, contudo, temos a pergunta para a promoção. Exatamente. Gente, qual veículo a Suzuki vai lançar no Brasil esse ano? Responde é muito fácil, WhatsApp. Extremamente fácil para eu, você e todo mundo participar, hein? 981362140. Manda ver aí no WhatsApp Líder. Estamos de volta, 8 em ponto, bom dia pra você, Raimundinho na Líder. Gente, nós estamos aqui com o Romiro Pedro da Silva e com a Juliane, desculpa, a Juliane? Juliane Patrícia da Silva Neves. Sim, a Juliane Neves. Eles são do Instituto dos Cegos de Rio Preto e a gente vai bater um papo sério agora sobre algo que muitos consumidores e principalmente muitos donos de estabelecimento com certeza não estão por dentro. Existe uma lei, essa lei é estadual, Pedro? Não, federal. Ah, uma lei federal. Uma lei federal que obriga os estabelecimentos, restaurantes, bares, lanchonetes, a terem cardápios em braille. E como é isso na cidade, Pedro? Os estabelecimentos, eles aderiram a essa lei? Na verdade é o seguinte, uma boa parte, até por exigência da própria prefeitura, quando o estabelecimento vai renovar alguma licença, alguma coisa, a prefeitura está exigindo que eles tenham o cardápio em braille. Mas isso é recente, essa exigência? Não. Começou a partir de 2015. Ah, sim. E a lei existe desde quando? Desde 1992. Nossa, que demora para regulamentar isso. É que existe, a lei federal é de 92, mas a lei municipal, ela existe também já em 2015, que a prefeitura começou a colocá-la em prática. Tá, assim. Ou seja, na verdade, o que Rio Preto vem fazendo é por meio dessa lei municipal, amparado nessa lei federal. Exatamente. Certo. E existe punição para quem não cumpre essa determinação? Não, a punição é que se a pessoa for abrir um estabelecimento comercial e não tiver o cardápio em braille hoje, a prefeitura não solta o alvará. Quer dizer, acaba sendo uma punição também, né? Certo. Bom, isso, e se for renovar o alvará também precisa... Sim, precisa do cardápio. Certo. E você sabe me dizer, Pedro, quantas assim, uma porcentagem de estabelecimentos, assim, um índice de estabelecimentos, quantos por cento dos estabelecimentos de Rio Preto já cumprem essa norma? Ah, eu diria que uns de 10% a 15% no máximo. Só isso? Mas então tem que... E como é que é a fiscalização disso? Como fazer para estimular esses demais estabelecimentos? Porque, pô, se for esperar eles renovarem licença, isso pode levar muito tempo, né? Com certeza vai demorar anos, né? Para fazer tudo isso. Sim. Não existe uma... Porque a prefeitura alega que eles não têm fiscais suficientes para fazer essa fiscalização. É sempre assim, né? É. Vereador para fazer lei tem de monte, né? Agora para fiscalizar a lei que eles criam nunca tem, né? E também quando vão fiscalizar, ou às vezes eles não podem informar que existe uma entidade em São José do Rio Preto que faz esse cardápio. Na verdade, nós temos que ficar meio que, graças a essas divulgações, é que a gente consegue, porque tem muita gente que ainda vai buscar cardápio em São Paulo e nós temos aqui. Olha só, então o Instituto dos Cegos, ele auxilia, a entidade auxilia os estabelecimentos na produção desses cardápios, é isso? Exatamente. E como é feito isso? E acaba sendo também uma fonte de receita para a instituição. Olha, uma fonte de receita importante, creio eu. E vocês têm gráfica preparada para isso? É, nós temos uma mini gráfica dentro da instituição, com máquinas especiais para fazer isso em braille, né? E, Romiro, como funciona o restaurante, a lanchonete, ela procura o instituto e vocês já têm ele? Como funciona essa produção do cardápio? Não, normalmente a pessoa procura, liga na instituição, fala com a Juliane, e aí ela pede o cardápio natural, né, ou manda por através de Word, de e-mail, e a gente passa esse cardápio em braille. Certo. E o preço disso, assim, é muito mais caro que um cardápio convencional, certamente, mas assim, você tem como dimensionar o preço disso? Não, ele fica bem mais caro, porque um cardápio normal, vamos dizer, vamos pensar assim, um cardápio de duas folhas normais, ele vai dar no mínimo 5-6 folhas em braille. Porque existe uma... Além de ser em braille, ele também é escrito em normais, né? Para que o próprio garçom, né? Porque senão o deficiente visual vai conseguir ler, mas o garçom não sabe o que ele está pedindo, né? Então é uma ajuda mútua. E para o baixa visão também. Ah, certo. Eu estava vendo aqui na lei que pelo menos o estabelecimento tem que ter pelo menos um cardápio. Né? Então o investimento nem precisa ser tão alto para tão poucas tão poucos estabelecimentos aqui de São José do Rio Preto não investirem no cardápio em braille, né? Agora, uma curiosidade, nesse mercado gráfico tem aquela coisa, né, de quanto maior a impressão, menor o custo unitário, né? Certo. E nesse caso da impressão em braille, do cardápio em braille, o fato de fazer um só deixa muito mais caro, não compensa? Não, o valor, ele é relativo à quantidade de folhas. Quer dizer, a gente tem mais ou menos um preço por folhas. Certo. Então, ele custa, em média, R$10, mais ou menos, a folha impressa em braille, que também não é caro. Então, um cardápio de 5 folhas vai dar R$50, R$60. Pô, um investimento mínimo, né? E assim, é um investimento importante. Não, sabe, que deveria ser independente de lei, né? Porque, afinal de contas, trata-se de inclusão, né? Sem contar que para o deficiente visual isso é um avanço, né? Porque ele vai chegar no estabelecimento, ele pode ter a opção de escolha, né? Sim. Não fica na dependência de alguém ficar lendo o cardápio para ele, né? Ele Exato. Consegue. E no mais, saindo um pouco desse ambiente de comida, a nossa cidade, ela é preparada para proporcionar lazer para o deficiente visual? Não, se a gente for responder diretamente, eu diria que não. Totalmente não. Mas, até certo ponto, ela ainda tem uma qualidade razoável para os deficientes. Sim. E o que a cidade precisaria ter para que os deficientes visuais, enfim, tivessem uma maior possibilidade aí de se divertir, enfim? A cidade teria que se preocupar mais, não só com o deficiente visual, de uma maneira geral, com todas as pessoas especiais. Sim. Nós temos um grande problema que as pessoas muitas vezes não percebem, mas são lixeiras que são colocadas nas calçadas de maneira muitas vezes aleatoriamente, portões que ficam meio abertos, né? As pessoas saem de carro e deixam o portão aberto, e o deficiente visual, ele vai trombando, né? As nossas calçadas também, né? Elas são, enfim, são irregulares, né? É um perigo. Se você nem precisa ser portador de necessidade, se você não estiver atento, o risco de se acidentar é gigante. Muito grande, né? Eu mesmo já torci pé andando em calçada, a Michelle já caiu também andando em calçada, né? Então, de fato, a cidade precisa melhorar muito nesse aspecto. A cidade, pelo que eu vejo, ela não foi feita para o pedestre, né? Parece que ela é pensada para o motorista, né? Esse é um problema que, enfim, um problema difícil de superar, aliás, mas que, enfim, né, a gente precisa buscar caminhos, né, para que isso aconteça. E Juliane, você é a monitora de informática da entidade, né? Isso mesmo. É você que é responsável pela confecção do cardápio? Sim, sou eu que confecciono. E como é que é, Juliane, trabalhar com isso? Sim, eu comecei faz pouco tempo, praticamente um ano e pouco. Nunca tinha mexido com gráfica, com essa parte de braille. Tive que aprender um pouco do braille também para poder fazer os cardápios. Sim. E na parte de informática, porque a gente lida muito com o computador. Certo. E, bom, Michelle, alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar para vocês o trabalho que vocês fazem lá no Instituto, né? Como vocês, que trabalho além do cardápio vocês fazem lá no Instituto dos Cegos? Na verdade, hoje a nossa instituição ela é um centro de reabilitação visual. Nós atendemos estamos fazendo agora dia 1º de setembro 68 anos de atividades na cidade, e o que é mais importante, são 67 anos de atividades ininterruptas. Então, nós estamos há 67 anos atendendo o deficiente visual. De uma maneira, tentando dar uma qualidade de vida melhor para ele e para toda a família. Hoje, nós atendemos 238 deficientes visuais, não só de São José do Rio Preto, mas de toda a região. Nós temos um convênio com o SUS e nós atendemos 102 municípios mais São José do Rio Preto. Então, nós atendemos 103 municípios de zero até a terceira idade. Nós temos médico, terapia, assistente social, informática, nós temos a informática adaptada para o deficiente visual, esportes, eles praticam esportes, eles fazem hidroginástica, natação. Então, nós temos também um centro-dia, Eles, as pessoas mais idosas vêm para passar o dia na instituição, onde recebe aí a psicóloga, mas é todo o atendimento necessário. Bom, para encerrar, voltando no assunto do cardápio, que é muito importante, o que o proprietário de estabelecimento tem que fazer, quem ele procura, que número ele liga, com quem ele conversa, vocês podem contar para a gente aí? Ele pode estar ligando na instituição, no 33555000, pode estar falando comigo, Juliane, e aí eu oriento ele a respeito do cardápio em braille. Mas se ele tivesse o cardápio próprio do restaurante ou lanchonete, ele me passa em Word pelo e-mail, que seria mais fácil, ou por WhatsApp. E aí, eu, através dessas informações, a gente vai adquirindo e eu consigo concluir o cardápio. Então vamos lá, galera. Donos de estabelecimento, vamos colaborar, vamos procurar o Instituto dos Cegos e vamos lá confeccionar cardápio em braille, vamos colaborar com a inclusão aqui em Rio Preto, beleza? Ô Marcelo, só pra gente finalizar aqui, claro. É claro que existe a lei, né? Mas é bem bacana, né, cara? Você poder um estabelecimento falar, não, aqui pode entrar todo tipo de pessoa, seja ela com qual então, deficiência. Independente, né? De lei, né? Então assim, fica até mais bonito, né? Você chegar, exato, num cardápio, você chegar num lugar que tem um cardápio diferenciado, com... Porque às vezes você vai você, a sua esposa, mas às vezes você tem uma filha que tem algum problema, alguma coisa, sim, e sim. Ali ela pode, ela mesma, já pensou ela mesma escolher, olha aqui, pode escolher. Ah, é sensacional, né, cara? Ganha ponto comigo, com a Michelle, com o Raimundinho, ganha ponto com o mundo, né? Vale a pena. É demais. Vale a pena, vamos agradecer então. É uma iniciativa então, né? Ótima, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Juliane. E vocês têm alguma consideração a fazer, alguma coisa que vocês, né, que nós não perguntamos? Não, apenas agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder divulgar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito bem, 8:11, bom dia. Líder é demais. I'm on a roll, so I need a car, and I know that I get it a lot, but I say. Arrasa. Arrasa. Because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me. Because you look so fine and I really want to make you mine. And then you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a fish like that, do you? Said, are you gonna be my girl? Esse é o Raimundinho na Líder. Agora um tanto quanto agitado esse bloco, hein? Oi, a gente acabou de ouvir You Gonna Be My Girl com um Jet, uma banda da Inglaterra. E 100 Mile High City, da Ocean Color Scene, também banda da Inglaterra, banda inglesa. E hoje no recinto de exposições de Rio Preto tem o primeiro Comida de Boteco. O evento é promovido pelo Lar São Vicente de Paulo. A renda será utilizada para pagar as despesas de manutenção da instituição que oferece moradia e assistência às pessoas da melhor idade. A entrada é R$ 35,00, com direito a porções como frango a passarinho, linguiça de porco acebolada, batata recheada com cheddar e bacon, além de uma mesa de frios e outros quitutes típicos da culinária de bar. Tá dando água na boca aí? Ah, eu duvido que o Michael Phelps ia manter aquele corpinho dele com as comidas que tem no Brasil. Nunca. As bebidas são à parte, viu, gente? O primeiro Comida de Boteco começa ao meio-dia desse sábado e terá animação do grupo de samba Trem das 11. E a gente já tá aqui no estúdio com Flávio Miranda e a sua filha Maria, que fez 15 anos recentemente. E ao invés do tradicional baile de debutantes, eles foram explorar a América do Sul juntos. Muito legal, hein? Daqui a pouquinho vamos saber dessa história. Enquanto isso, você pode participar pelo WhatsApp respondendo a pergunta. Vamos dar mais uma chance pro pessoal poder faturar o kit do Raimundinho. 981362140. É isso aí, gente. Tem um moleskine, uma carteira e um chaveiro bem legal. Participa aí. Bora lá, então. Dá uma pista aí, Michel. Dá uma pista. Uma pista, Michel. Uma pista. É preciso responder qual carro a Suzuki vai trazer para o Brasil esse ano. Tem quantas rodas? Nossa, aí é difícil, hein? Tem vem com step? Tem vem com step? Daqui a pouquinho vamos saber. Estamos de volta, 8h24 agora. Estamos no estúdio com Flávio Miranda e Maria. Os dois viajaram por países da América do Sul. Vamos conversar com eles? Vamos, mas é sempre importante lembrar o motivo dessa viagem, Michelle. Ah, sim. Conta pra gente, Maria, qual foi? Meu aniversário de 15 anos e a gente escolheu fazer um mochilão em vez da festa. Muito bom. E que você achou dessa troca? Eu achei incrível. Eu achei que eu não trocaria não pela festa. Foi a melhor escolha. E quem escolheu os destinos assim? Foi você? Foi seu pai? Foram os dois juntos? Foi meu pai, aí ele foi conversando comigo e a gente escolheu tudo junto. Flávio, me explica, para onde vocês dois foram juntos? A gente viajou durante 21 dias por Bolívia e Peru, né? Que são destinos que eu já conhecia e gosto muito, acho extremamente interessante, né? E não foi tão difícil convencê-la assim, não, a trocar a Disney por um mochilão pela América do Sul, né? Certo. E como foi o planejamento de vocês para essa viagem? A gente já vinha conversando há vários anos sobre isso. A gente sempre falou, ó, o seu presente de 15 anos vai ser uma viagem, né? E ela foi interagindo comigo disso e acabou concordando, né? E durante esse ano a gente definiu o destino realmente, entendeu? A gente tinha algumas dúvidas, mas optou por viajar por lugares que eu já conhecia, porque assim eu achei que a gente poderia ter um turismo mais vivencial mesmo, mais de aprendizado, e eu poderia estar mostrando para ela tudo aquilo que eu achava realmente fantástico. E eu acho que foi melhor do que a gente esperava, realmente. E Maria, conta pra mim, qual o lugar que mais te impressionou, que você mais gostou? Machu Picchu, né? É mágico, é diferente, não tem igual. E você gostou dessa viagem, assim? Amei. Que ela simboliza pra você? O que ela simbolizou? Além de ver muita coisa bonita, a gente aprende a valorizar mais as coisas que a gente tem, porque é muito diferente tudo, então a gente aprende muita coisa. Maria, é assim, uma perguntinha aqui hoje, eu gostaria que você desse o conselho para os jovens de hoje que trocam esse tipo de aventura pela tecnologia, ficam enfurnados atrás de uma tela de computador, através de uma tela de celular, caçando poké-poké, poké-pá, papapá, né? Qual é o conselho que você daria aí para esses adolescentes para fazerem o que você decidiu fazer com seu pai? Gente, não troca. Não, porque é muito melhor você viver. Porque você vê coisas bonitas, você aprende, e dentro da tela do celular você não vai ter uma experiência tão boa assim. Ah, legal, bacana. Namorados? Não. Pretendentes? Não. Lá? Não achou nenhum? Ou não. O pai não deixou? Não, não achei não, não quero. Não deixo nem chegar perto. Me conta como era o dia a dia de vocês nas viagens, assim, vocês ficavam andando o dia inteiro, como que era? Era bem cansativo, legal. A gente andava bastante, mas não tem problema não, a gente se divertia bastante. E na hora de arrumar a mala foi difícil, Maria? Foi um pouco, porque eu não podia levar tanta roupa, porque ia pesar muito, mas no final deu tudo certo. Agora vamos falar um pouco sobre a gastronomia, comida dos lugares. Cusco e Machu Picchu, eles têm um cardápio bem diferenciado, né? Tem a chicha morada, tem o porquinho da Índia. Vocês experimentaram essas coisas exóticas, assim? Eu amo Titi Amorada. O porquinho da Índia, não. Eu não tive coragem, mas... A gente comeu carne de alpaca, eu não gostei muito, não. Não. Sim. E você, Flávio? Eu me encanto, né? Acho que a culinária peruana é uma das melhores do mundo, né? E eu morei um tempo em La Paz, na Bolívia, trabalhei. Então eu já conhecia bem a comida boliviana, que eu também gosto demais, né? Então pra mim nada era muito novo. Eu adoro, né? Mas pra Maria ela ficava um pouco assustada de ver os pratos, como eram configurados, né? Questão de acomodação, lugar pra dormir, pousadas, como é que você fez? Você já tinha esse planejamento? Você tem alguma coisa para aconselhar os nossos ouvintes? Porque assim, você vai ser um incentivador de muitos pais aí, muitos filhos, após essa entrevista aqui, porque o pessoal vai ficar curioso. Pô, mas como é que ele começou a história? Que legal. Então, como é que você traçou o roteiro, onde você ia ficar, onde você ia dormir, questão de segurança, tua filha 15 anos? Claro, é assim, se eu tivesse sozinho, seguramente eu não ficaria nos lugares que a gente ficou. A gente escolheu um pouquinho melhor os lugares onde dormir, onde comer, né? Então foi um pouco diferente, mas o roteiro a gente pré-definiu, mas os lugares para ficar a gente foi definindo nos pontos de chegada, realmente buscando opções, vendo preços. Claro que quando você faz um mochilão, você também pensa na questão financeira, não tenha dúvida, mas você encontra bons lugares. A gente até se espantou um pouco assim com a qualidade dos hotéis, dos hostels que a gente acabou ficando. Em Cusco a gente ficou num lugar muito agradável, em Copacabana a gente ficou num lugar muito legal, já em La Paz a gente ficou na casa de amigos. Legal. Como eu já tinha trabalhado alguns anos lá, então é o que eu disse, né? Foi um turismo vivencial, a gente acaba vivenciando o dia a dia das pessoas que vivem nos locais, né? Então isso eu acho extremamente válido, porque não é só uma viagem de diversão, né? É conhecimento também, né? Só um comentário, o Flávio tocou num ponto muito legal. O Peru, Cusco e Machu Picchu, que foi para onde nós fomos para se passear uma vez, a rede hoteleira é um negócio fantástico. Os hostels, a gente tem mania de achar que albergue, hostel, né, é uma coisa chutada, né, pulgueiro, mas não. São muito bons. Café da manhã continental, muito bom. Acomodações confortáveis. É a visão americanizada do brasileiro, né? Acha que tudo tem que ser resort, tem que ser... Exato. E aí ele acaba qualificando outros tipos de hospedagem, né? Exatamente. E eu trabalho com rede hoteleira, né? A gente trabalha com móveis para hotelaria. Certo. Então eu tô dentro de hotéis todos os dias da minha vida, basicamente, né? E a gente trabalha e vive dentro do hotel que a gente está trabalhando. Então dá para eu ter um parâmetro legal. E eu tive um parâmetro muito bom, né? Claro, deve ter lugares que a gente acaba optando quando a gente faz um mochilão, principalmente sozinho, sem uma adolescente junto, pelo preço, e fica em lugares mais simples. Mas eu me encantei pelos lugares que a gente ficou, realmente. O que eu acho que espanta um pouquinho as pessoas, Flávio, é assim, quando você monta um grupo para viajar, que eu acho até... muito mais difícil você reunir 30 pessoas e toda vez que você for ter que se locomover de um lugar para outro, aquele transtorno todo. Eu acho que um grupo menor, mais reduzido, é mais interessante. Mas o que acontece? As pessoas se assustam às vezes com o preço das coisas, os preços dos pacotes que eles apresentam. A gente tem guias aí que promovem esse tipo de turismo, esse tipo de aventura, mas aí os preços ficam muito, muito altos e as pessoas acabam até que desistindo, né? E pelo teu caso, pelo que eu vi, você foi numa proposta de fazer um turismo, viajar bastante e sem gastar muito. Qual é o conselho que você pode dar aí pro pessoal que pretende fazer isso? Particularmente, a gente foi ver pacotes aqui, né? Aqui em São José e também em São Paulo, onde eu trabalho. E eu optei por não vamos contratar nada aqui, porque eu acho que está tendo um pouco de ágio. Né? Vamos contratar diretamente os passeios aonde a gente chegar. Então foi o que a gente fez. Chegou em La Paz, contratamos o passeio da Estrada da Morte de bicicleta, que ela me surpreendeu de topar, descer 68 quilômetros pedalando, né? Por uma estrada bem perigosa. um passeio para subir Chacaltaya, que é uma montanha nevada que tem. Depois também a gente, em La Paz mesmo, acabamos contratando o tour para o Uyuni, o salário do Uyuni, que é, na minha opinião, o lugar mais espetacular que eu já estive, né? Que são 3 dias de deserto, frio, neve, mais de paisagens fascinantes. Então a gente foi contratando tudo no próprio local de destino. Chegamos em Cusco, contratamos o tour todo para Machu Picchu ali em Cusco, Vale Sagrado. Então a minha dica é pesquisar mais no local de origem. Né? Claro que assim, para o mochilão isso facilita, né? E eu acho que eu consegui economizar bem com isso aí, entendeu? A vantagem da economia é que você consegue fazer mais viagens, né? Às vezes a pessoa se compromete numa viagem com muito requinte e acaba viajando pouco. Isso. E acaba perdendo as grandes oportunidades, né? Então, é muito interessante a pessoa descobrir o local, as particularidades que tem e normalmente frequentar locais que o próprio habitué frequenta, e não aquele local que o turista frequenta. É isso. Acaba ficando e você acaba mais prazeroso. Todos os passeios numa mesma agência. Uhum. Né? Que aí você tem poder de barganha. Certo. Você consegue negociar. Então a gente fechou em Cusco todos os passeios. City Tour, Vale Sagrado, Machu Picchu, tudo. Passagem para Porto Maldonado, tudo no mesmo lugar. Esse tipo de viagem também, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o hotel, né? Em gastar uma grana com o hotel, e você acaba ficando pouco tempo dentro do quarto, né? Exatamente. O que eu percebo é que você precisa de um lugar que tenha uma cama muito boa para dormir. E um bom chuveiro. E o bom chuveiro, exatamente, né? Então, para isso você não precisa gastar uma fortuna com hospedagem, né? Até porque esses locais têm, claro, os hotéis já um pouco mais sofisticados, mas... caro, né? Caro. Machu Picchu tá caro. É, né? Tá caro. Ah, um conselho, aliás, pra quem vai pra Machu Picchu é levar um sanduíche, né? Não deixa pra comprar nada lá, não, senão vai tomar uma facada. E água, né, gente? Água, muita água. Me diz uma coisa, depois dessa viagem juntos, o relacionamento de vocês, como ficou? Mudou alguma coisa? Mudou. Eu acho que aprendi a agradecer mais meu pai pelas coisas que ele faz por mim. A gente ficou mais próximo também. Acho que agora eu tenho um pouquinho mais de liberdade pra falar as coisas pra ele. Eu tô mais... valor. A gente acabou falando muita coisa que a gente acaba não falando no dia a dia. Porque só tá eu e ela. Você só tem eu pra conversar. E a gente é de uma família grande. Eu tenho 4 filhos, né? Então é sempre uma correria em casa, e ela me ajuda muito com os menores, né? Com as menores, que são 2 menininhas lindas, né? Então, mas como só estávamos nós jantando, almoçando, passeando, caminhando, pedalando, andando de ônibus, só tem nós dois para conversar. Não tem sinal de internet, não tem nada, é eu e você. Então a gente acabou falando de muita coisa que no dia a dia a gente... por falta de tempo, realmente, acaba não conversando. Então, acho que isso foi muito legal. A gente já tem uma ligação e uma relação muito bonita. Mas eu acho que você viajar dessa maneira com o seu filho acabou que a gente se tornou realmente mais cúmplice, né? Só uma pergunta, aliás, sobre Cusco. Cusco é uma cidade que eu amei, assim. E eu tem, também. Tem uma história linda, né? A capital do Império Inca. Vocês visitaram o templo de Coricancha? Sim, com certeza. E que história fantástica, né? Enfim, qual foi a sensação de entrar naquele lugar? Cara, eu particularmente gosto muito de arte sacra. Eu gosto de igrejas. Né? Não gosto muito de frequentar a missa nem nada, mas eu gosto de igreja, eu gosto de arte sacra. E os templos que tem em Cusco ali são fantásticos, né? São fabulosos. Coricancha, por toda a história que existe ali, tem uma energia incrível, é sensacional. E a gente teve também, só mudando um pouquinho, numa cidadezinha chamada Chincheiro. Que é como se você voltasse no tempo, realmente. Nós conhecemos, né? Chincheiro. Pequenas ruas da época dos Incas, aquelas pessoas totalmente dentro da cultura originária deles. E tem uma igreja lá que eu fiquei, ela viu a minha emoção, eu fiquei totalmente fascinado, Eu achei fantástico, uma igreja antiga e lindíssima. Se eu não me engano, é em Tincheiro, que é onde eles tem uma demonstração de como eles preparam a lã da alpaca. Exatamente, em Tincheiro, como eles fazem as cores. É extremamente interessante. Eles tingem a lã com sangue de inseto. Exatamente. O processo é totalmente natural. Eles lavam a lã com uma outra raiz também, que eu não vou me lembrar o nome. É um negócio sensacional. Lindo. E vocês planejam novas aventuras juntos? Sim. Ah, com certeza. A gente gosta de viajar. A Maria já respondeu na lata. Sim. Sem titubear, né? Sim ou com certeza? Com certeza. Seguramente. Pra onde, Maria? Você já pensou em algum lugar? Ah, eu não pensei ainda, mas tem muitos lugares no mundo, né? Então, essa não é a maior preocupação. Maria, e o que que você trouxe, assim, pra você, o que você vai carregar contigo pra sempre sobre a América Latina? Porque, assim, as pessoas da sua idade, elas se ligam muito em Estados Unidos, né? Disney, Europa. E você fez uma viagem, assim, no mínimo diferente, no mínimo, sei lá, bem diferente, né? Comparado à galera da sua idade. E o que você trouxe de lição? O que a América Latina te ensinou? Olha, eu não imaginava que era tanta coisa bonita assim aqui. E agora eu vejo que a gente tem muita riqueza e que ninguém imagina e vale a pena conhecer. Ó, já vendo ele, o Flávio e a Maria falando, já dá vontade de sair daqui e já ir numa agência de turismo. Vamos comprar uma passagem para Cusco. Para Cusco primeiro. E aí, La Paz é incrível também, viu? Uma coisa, só te cortando assim, amanhã é o dia dos pais, eu acho assim, ao invés de um presente, alguma coisa, olha só que coisa bacana, né? Exatamente. Você passa um momento especial com o seu filho. Sensacional. Esse presente não tem preço, né? Eu comentei de La Paz porque, além de ter morado lá e ter me identificado com toda a cultura local, com toda a forma de viver, que é realmente... Poxa, a gente pensa, Bolívia e Peru são países fronteiriços com o Brasil. Sim. Mas eu acho que em termos de cultura, a distância é enorme, né? Principalmente na cultura originária. Eu acho que o Brasil perdeu muito da sua cultura originária. A gente não tem uma cultura originária, a gente não tem uma identidade originária. Se perdeu isso. E eles cultivam isso de uma maneira muito forte, né? Os bolivianos com a cultura Tiwanaku e os aymaras e os peruanos com a cultura inca e os quechuas, né? Então isso eu acho fantástico. Eu acho que na questão espiritualidade, eles estão alguns passos além da gente. Então eu me identifico muito. E quando a gente pensa num tour para Machu Picchu, que é o local mais buscado da América do Sul, sem dúvida, a gente acaba usando La Paz, principalmente os brasileiros, só como uma passagem. E La Paz também tem uma cultura riquíssima. La Paz é incrível, né? Mas existe um pré-conceito com a Bolívia. Com a Bolívia, né? E eu nunca tive esse pré-conceito, e depois de ter vivido lá, então meu conceito é sempre positivo em relação a isso, então eu acho extremamente válido também. E são trechos curtos, né? Assim, são relativamente pertos, né? São perto, sabe? Às vezes vale a pena você esticar 2-3 dias a mais na viagem. Sem dúvida nenhuma. E destinar um pequeno período dessa viagem para ficar em La Paz, conhecer um pouco da cultura boliviana. E não dá para ter preconceito, né? Principalmente se você gosta de viajar, né? Como você tem preconceito? Não existe, né? América Latina é tão legal. Não, vale a pena conhecer. Ele citou dois pontos aí que eu acho super importante, que as pessoas têm que sair um pouco do planejamento rotineiro. E nas viagens que eu fazia antigamente era tudo assim. Ia numa agência de turismo, contratava um pacote engessado fechado. Eu já tive amigos que falaram, eu não gostei. Eu falei, claro. Você foi numa agência, ela te botou num guia, você tem que ir com aquele batalhão de gente, você está limitado a conhecer lugares turísticos e que só os guias querem te levar, né? E eu tive uma experiência diferente. Eu fui realmente sem agência de turismo, eu fui sem falar a língua, enfim. Achei muito. O aprendizado é muito maior. Sem dúvida. E uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas, trem. você viajando até pela Europa, você viajar de carro na Europa, você conhece lugares que, se você viajar de trem e de avião, você não vai ver. Na realidade, você não vai ver. Então, são rotas de vinho, são rotas católicas que você acaba passando. Se você se enfiar dentro do trem, porque é o que a agência quer te fazer, você conhecer 20 cidades em 15 dias, você perde a história. Né? É isso aí. E a história, o importante de você viajar é a história que você conhece. E se você estiver dentro de um trem, de um ônibus, de um avião, você vai perder tudo isso. Então é o grande aconselhamento que dá, e pelos testemunhos que a gente tem das pessoas que têm visitado aqui o Raimundinho, é realmente as pessoas, não é se aventurar, isso não é uma aventura. Isso aí é um crescimento. É uma experiência né? Para a vida. Né? E é a experiência que você pode passar para as outras pessoas que não viajam. Por quê? Porque ou não tem recurso, né? Porque toda vez que vai fazer uma pesquisa de preço, fala é muito caro, né? E não tem esse espírito aventureiro e o medo, né? Será que o dinheiro que eu tenho vai dar? Olha, não pensa nisso não, vai que dá. Dica boa é pesquisar sempre na internet. Pesquisar passagem, pesquisa de hotel. Né? Enfim, você sempre vai achar. Conversa uma com quem já foi. Exato. Né? Hoje existe um monte de fóruns, coisa e tal, pra você. Com pessoas avaliando aquele determinado hotel. Então, assim, dá pra ir fazendo uma pesquisa pela internet e você não vai na cega. Você não vai nunca na cega. Basta fazer uma boa pesquisa. O Facebook tem uma página muito, muito bacana que é mochileiros.com. Ali você consegue informações fantásticas, porque é a galera contando as suas experiências realmente vividas, né? Isso é extremamente válido, né? Uhum. E para finalizar, vocês querem deixar alguma mensagem para os ouvintes do Raimundinho na Líder? Cai na estrada, vai viajar, vai conhecer o mundo, vai conhecer o Brasil. O Brasil é enorme, é imenso, tem lugares fantásticos também. Ainda me falta muito para conhecer do nosso próprio país. E eu acho que a melhor escola que existe é a estrada, é estar viajando, é estar conhecendo novas pessoas, novos lugares, novos sabores, novas cores. E essa é a dica. É isso aí, gente. Obrigada por vocês terem vindo aqui, Maria, Flávio. E parabéns pelo Dia dos Pais, Flávio. Obrigado. Parabéns pela viagem de vocês. Obrigada. Dois. Que vocês tenham muito mais experiência juntos, né? E é isso aí. Muito bem, então. 8:46 agora. Líder é demais. Get that turtle go, bro. I'm a Bowie, island of Sodom and Gomorrah. I said, you know the turtle, there was a king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was a plenty to eat. Until one day, the king of them all decided the king, and he was too small. I'm a ruler of all that I see. But I don't see enough, and that's the trouble with me. Little turtle looked up and said, I beg your pardon, King, you know, I'll face my back. my shoulders and my knees. How long must we stand in your majesty? Silence, the king of the turtles, bark back to the bad purple little, a turtle named Mac. I'm a judge of the turtle to own marvelous me, for I am the ruler of all that I see. FM. faltando 6 minutos agora para as 9, ao som de Red Hot Chili Peppers na programação Líder. E nós entrevistamos o jornalista rio-pretense Rodolfo Nobre. Ele é voluntário lá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Afinal, estamos nas Olimpíadas, né, que vão até o dia 23 de agosto. E ele vai contar mais um pouco sobre essa... Ele vai contar um pouco sobre essa experiência dele de fazer parte do maior evento esportivo do mundo. Vamos ouvir, então. Eles vestem coletes verdes e formam a maior delegação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tiveram de passar por um longo processo de seleção internacional para garantir presença no maior evento esportivo do planeta. Os voluntários estão em todas as praças esportivas e também na Vila Olímpica. A missão é dar toda a assistência necessária a atletas, público e imprensa. E em meio a esse mar de gente, Raimundinho encontrou um rio-pretense. O jornalista Rodolfo Nobre é um dos 50 mil voluntários dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Após 2 anos de entrevistas e testes, ele foi selecionado pelo comitê organizador para atuar no centro de imprensa da Vila Olímpica. Eu comecei o processo de seleção em 2014, no final do ano. A gente passou por muitas fases. Fui para São Paulo algumas vezes para fazer algumas entrevistas pessoalmente, dinâmicas, teste de inglês, nivelamento, entrevistas com psicólogo. Entre as diferentes exigências que variaram conforme a área de atuação escolhida por cada voluntário, uma foi comum a todos. A exigência, no geral, é que você tenha disponibilidade e vontade de querer ajudar, que você seja realmente voluntário, né? Para algumas áreas, a exigência de conhecimento mais específico é menos importante, como o pessoal que trabalha dentro dos ginásios recolhendo bola, essas coisas. Agora, em outras áreas, como a minha, que tem que lidar com a imprensa, outros que lidam diretamente com as autoridades que vêm para cá, os tradutores, por exemplo, os intérpretes, precisa ter um conhecimento mais específico sobre a área que vai atuar. Não há atividade olímpica que não conte com o auxílio de voluntários comprometidos em usar suas habilidades para que os jogos transcorram da melhor maneira. Os papéis, no entanto, são únicos e específicos. Com tanta gente envolvida, não há espaço para acúmulo de funções. Fico no MPC, que é o Main Press Center, o centro principal de imprensa, que fica aqui dentro do Parque Olímpico. O meu papel específico enquanto voluntário é trabalhar junto à imprensa credenciada do mundo todo, que são mais ou menos 25 mil jornalistas. O setor em que Rodolfo atua é responsável por organizar as entrevistas coletivas, o que lhe dá oportunidade de estar perto de ídolos olímpicos. E apesar de passar bastante tempo na Vila Olímpica, sempre pinta uma chance de assistir alguma disputa por medalha. Eu acabo tendo mais contato com eles pelas coletivas de imprensa e pelas visitas que eles fazem aqui no MPC. Consegui ver o Michael Phelps, o Guga teve aqui um pouco antes do início das Olimpíadas, porque ele carregou a tocha, a Simone, aquela atleta da ginástica artística que ganhou a medalha de ouro. Muito bacana ver esse pessoal todo de perto. A questão de assistir aos jogos é até um pouco mais restrito, mas dá para assistir sim, porque além de ter o acesso ao Parque Olímpico, às vezes eles dão os ingressos pra gente. A carga horária de trabalho e o sistema de banco de horas adotado pelo comitê organizador, de acordo com Rodolfo, são feitos sob medida para que o voluntário tenha a chance de curtir os jogos e a cidade sede. São 6 horas por dia, mas eu tenho 1 hora de almoço, então na verdade são 5 horas. Todo sábado e toda quarta são meus dias de folga. É bem tranquilo assim para trabalhar, dá para curtir bem os jogos e aproveitar tudo. Eles têm um sistema de banco de horas e de horário bem bacana, assim, é muito bem organizado. É, eu queria muito ter acompanhado natação, mas é um dos esportes mais disputados. Mas as outras que eu quis, eu acabei vendo. Aquela ginástica, consegui acompanhar, vi o Brasil tanto feminino como masculino, os meninos e as meninas. E eu já assisti bastante coisa, assim, é bem, bem bacana. As oportunidades de estar próximo de ídolos esportivos e de poder assistir a algumas provas olímpicas renderam momentos que certamente Rodolfo jamais vai esquecer. Um deles, em especial, provocou uma mistura de sentimentos. Presenciei algumas coisas muito legais, assim, mas acho que presenciei uma que não foi muito emocionante. Foi meio chocante. Aquele atleta da França que quebrou a perna quando ele caiu, estava pulando sobre o cavalo da ginástica artística. Eu estava dentro da arena e ele estava literalmente assim, na minha frente. A gente escutou o barulho da perna quebrando, assim. Então foi uma coisa que comoveu todo mundo que estava ali naquele momento. E foi tenso, mas ao mesmo tempo emocionante, porque depois que ele teve o atendimento dos paramédicos, todo mundo que já recolheu ele, conforme ele foi saindo com a maca, o estádio todo ficou em pé e começou a aplaudir, gritar. Foi uma coisa assim que eu vou lembrar para sempre. Dá para imaginar que sim, Rodolfo. E certamente, outros momentos marcantes estão por vir. Afinal, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro seguem até o dia 23 de agosto. Marcelo Ferri para o Raimundinho na Líder. Muito bem, um minuto agora faltando para as 9 no Raimundinho. Bom, e antes de encerrar, termina neste domingo o Festival do Folclore em Olímpia, que acontece no Recinto de Exposições e Praça de Atividades Folclóricas e Turísticas Professor José Santana. Este ano, o festival faz uma homenagem ao estado do Espírito Santo. E neste sábado, hoje, se apresentam 23 grupos. No domingo, serão 12 apresentações. Este ano, na 53ª edição do festival, reuniu 44 grupos de 13 estados de norte a sul do Brasil. E às 8 da noite, os grupos participantes se apresentam no palco principal do recinto. E o festival também conta com praça de alimentação, ou seja, dá para comer quitutes típicos aí das cidades participantes, né? E também tem parque de diversões, comércio e venda de artesanatos regionais e estacionamento. É isso aí, gente. O Raimundinho na Líder tá chegando ao final, mas antes... Antes, porém, entretanto, contudo, temos o sorteio. Exatamente. Hamilton, quem ganhou o kit Raimundinho na Líder? Repita a pergunta, por favor. Repita a pergunta. Ah, vamos lá. Qual veículo a Suzuki vai lançar este ano no Brasil? Muito bem. Participou pelo WhatsApp aqui o Diego Reis Stort. Diego Reis Stort foi, então, o ganhador, respondeu certo, que é o... O Vitara. Vitara. Suzuki Vitara. Errou. Não, o Diego ganhou. O Diego faturou então a partir de segunda-feira, 5 dias úteis, para você retirar aqui na Tiradentes, R$22,99. Fica na esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Traga um documento com foto, por favor, ok? Valeu, Diego. Muito bem, estamos chegando ao final. Por favor, as suas considerações finais, minha querida Michele. Só tenho a agradecer mais uma vez a essa equipe maravilhosa, aos ouvintes que acompanham a gente todo sábado, aos entrevistados, às pessoas que participam ao vivo, que é muito legal. Semana que vem tem mais reportagem, informação sobre comer, viajar e dirigir e mais brindes também. Muito bem, Marcelo. Bom, foi muito legal hoje, as entrevistas foram bem bacanas. Você, dono de estabelecimento, aí, restaurante, bar, procure o Instituto dos Cegos, vá fazer o seu cardápio em braille, vamos colaborar com a inclusão. E é isso aí, até semana que vem com mais Raimundinho na Líder. Amigo ouvinte, é isso aí, obrigado a Milton, Ricardo, Marcelo, Michele, ouvinte, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Ó, lembrando que a partir de segunda-feira até sexta, né, toda semana, às 7h30 da manhã, no Líder Notícias, você fica por dentro aqui do Boletim Raimundinho. Pois não, Ricardo? Bom, queria lembrar que o Raimundinho na Líder, todos os sábados, das 7h às 9h da manhã, e no Líder Notícias, em um boletim, às 7h30 da manhã, de segunda a sexta. É, o Raimundinho, para mim, é um aprendizado, né, porque a gente aprende com o quê? Aprende com os carros, aprende com o que comer e aprende o quê? A viajar. É muito, cada vez que eu venho no programa, me dá vontade de fazer tudo isso que a gente deixa de fazer, perdendo tempo com poucas coisas. Semana passada, eu conversando com um consultor, ele falou que as pessoas hoje perdem, em média, 2 horas nesse WhatsApp aí. Então, gente, vamos deixar o WhatsApp 2 horas por dia, vezes 30 dias, faz a conta, pega, faz que nem o Flávio e a Maria, vão viajar, vão desfrutar da vida. Que é, viagem, o tempo não para, né? Viagem é a nossa maior riqueza. É isso aí, aproveitem para ficarem com seus pais, aproveitem bastante o domingo. Vamos Feliz passear, dia dos pais. É isso aí, vamos pegar o papai, levar para passear e tudo mais. Muito bem, 9h03, na sequência tem o Renato Mapelli por aqui, a gente se fala daqui a pouquinho com a equipe de promoções da Rádio Que É Demais e amanhã às 8h da manhã em mais uma edição do Líder Classic Music. Para você um ótimo sábado, valeu, tchau!